Cê acha que com esse teu sorriso pode me ganhar? Não vem não, eu já sou vacinado contra a paixão. Trancou o coração do baladeiro, acabou com a minha vida de solteiro, me deixou sem opção. Já estou em suas mãos, em suas mãos. Cê acha que eu tô apaixonado por você? Acertou, bebê. Acertou, bebê. Cê acha que eu quero dormir de conchinha com você? Acertou, bebê. Acertou, bebê. Acertou, bebê. Sucesso Luanzinho Moraes, Vitinho Campos. Vai, meu queridão. Toca, menino. Cê acha que com esse teu sorriso pode me ganhar? Não vem não, eu já sou vacinado contra a paixão. Trancou o coração do baladeiro, acabou com a minha vida de solteiro, me deixou sem opção. Já estou em suas mãos, em suas mãos. Cê acha que eu tô apaixonado por você? Acertou, bebê. Acertou, bebê. Cê acha que eu quero dormir de conchinha com você? Acertou, bebê. Acertou, bebê. Se você acha que eu tô apaixonado por você, acertou, bebê. Acertou, bebê. Que eu quero dormir de coxinha com você. Acertou, bebê. Acertou, bebê. Acertou, bebê.